falar de mim tem que ser melhor do que nós. Pra falar de mim tem que ser bem melhor que nós. Se não vai tomar sacode no grave e na voz. Se não vai tomar sacode no grave e na voz. Conversinha fiada e muito mimimi. A concorrência treme, eu só tenho que rir. Pra sacando a concorrência que vive de lero lero e não tem eficiência. Só dá falador de caô e muita marra. Só dá falador de caô e muita marra. Quando chegar no evento, ainda leva uma mala. Quando chegar no evento, ainda leva uma mala. Faz o seu que eu faço o meu, só não tenta copiar. Porque nós é original, é difícil de superar. Humildade prevalece, nós batalha pra vencer. Tô na pista pra negócio, então não vem desmerecer. Te dizer, a equipe Terremoto com o Douglas MG. E na batida sinistra é o DJ Pablo MG. Bota a cara. Vamos botar pra derreter! Esculacha!